Isso é barulho da pisadinha, papá. Repertório novo, hein? Parceiro show de avião, parceiro Raíssa Rodada. Escuta aí, mano. Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos. São recaídas, se que vai passar, é só questão de tempo. São 5 horas da manhã, eu perturbando o dono do bar, pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar. Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou. Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou. E no sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando, eu vou pensando nela, eu vou pensando nela. E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando, eu vou pensando nela, eu vou pensando nela. Galera, vou de Goiás, menino. Repertório do Barão, papai. Escute aí, vai. Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos. São recaídas, se que vai passar é só questão de tempo. São 5 horas da manhã, eu perturbando o dono do bar, pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar. Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou. Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou. E no sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando, eu vou pensando nela, eu vou pensando nela. E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando, eu vou pensando nela, eu vou pensando nela. E no sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando, eu vou pensando nela, eu vou pensando nela.